Você com outro amor, um outro alguém com quem você saiu, você dançou, quem sabe até você amou. Mas não ligo não, eu sei que é meu, seu coração. Eu finjo não saber que alguém me procurou para eu vi você com outro amor, um outro alguém com quem você saiu, você dançou, quem sabe até você amou. Mas não ligo não, pois sei que é meu, seu coração. Eu finjo não saber que alguém me procurou para dizer. Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você. E arranjei um novo amor. Talvez você aprenda uma lição e nunca mais vai machucar meu coração. Mas não ligue não, pois ele é seu, meu coração. Um dia sei que vai.